você tá na cara, quer te saber, todo dia eu te digo que você é a minha amada, minha moça, não se zangue comigo. Fico a criança do teu lado, você é meu abrigo. Eu faço tudo só para te agradar, sou um romântico lírico. Você já tá careca de saber, todo dia eu te digo que você é a minha amada, minha musa, não se zangue comigo. Fico a criança do teu lado, você é meu abrigo. Eu faço tudo só para te agradar, sou um romântico lírico. Vamos passear lá no parque de mãos dadas, ouvir uma canção no som da levada. Esse desejo meu é todo seu, amor. Vamos passear lá no parque de mãos dadas, ouvir uma canção no som da levada. Esse desejo meu é todo seu, amor. Ouvir uma canção no som da levada. Esse desejo meu é todo seu, amor.